3600, está autorizado de aliança. Autorizado LS, reporta estabilizado. 3600. Reportará, 3600. 57 no meio, reduz para 170 nós. 57 no meio. Reduzindo 70, 57 no meio. 5837, reduz 200 nós. 5837. 209, 5837. 05, autorizado. Ingresso decolagem, 910, vento em Salvador, 110 com 10. Autorizado ingresso e decolagem, tá? 3305, pensamos, né? Zero. Está autorizado o LS para o 5796? É negativo, 5796. Entendi. Localizador de avistando, 3600. 3600, completo LS, torre agora 118.612. 18.6, boa noite. Boa noite, 57 no meio, desce para 2012, autorizado LS. 2012, autorizado 5796. Vitor, sequenciamento, vai curvar agora à direita na proa 235, 10 milhas nessa proa, reassume Duna, 5837. 235 de proa, voa 10 milhas após voa Duna, ou 5837. Salvador, boa noite, Altan 3600, passando em Ilha Serra, baixar trabalho. 3600, boa noite, o ajuste 1012, o vento uma centena, 8 nós, pouso autorizado na 10. Pouso autorizado na 03600. Controle 1935, bom voo. 1935, Grande Senhor, uma boa noite. Olá. 537, desce para 3.000 pés, 1012. 3.000 pés com 1012, 5837. Salvador, boa noite. 3305. Boa, sobe 330, pouca transição na Caju 3305. Aracaju, tá 3305. Web 5796, estabilizar a torre 118-612. 118-612, Web 5796. 5362-1010, autorizado VLS, reporta estabilizado. 2000 pés, autorizado VLS, vai reportar estabilizado, 5837. Em Salvador, boa noite, objeto 5796, passou o externo, baixa a travada. 5796, boa, continue aguardando pista livre. Aguardando pista livre, 5796. 3600, 55 na minha escuta, Alfa e Juliette, até o 9. Alfa e Juliette, pra, até o 9 na sua escuta, 3600. Estabilizado 5837. Agora 118-612, 5837. 118-612, boa noite. Boa noite. Pena 10-9. Autorizado pouso 9-0, 5-7-6. Doutor Salvador, boa noite. Webjet 5837. Vai passar o externo e mais uma milha. Baixa a travão. Gente, 5837, a segunda aproximação. Continue aguardando pista livre. Aguardando pista livre, 5837. Meio 58, via Kilo Paz 3 até personalizador. Kilo Paz 3, personalizador 5798. 5837, pouso autorizado na 10, o vento 120.8. Autorizado pouso na 10 para o 5837. controle, o T3305 pode transferir para o centro para pedir uma proa direta? T3305, chama agora Recife no 26.85, alternão no 2545. 2685, 1245, grato, boa noite, bom trabalho. Boa noite. Web 5837, solo 00, na minha escuta até o pai 3. Sua escuta para o 3, 5837.